Jesus. É a água da vida, o pão que sacia, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. O inferno estremece ao ouvir o teu nome, Jesus. Na cruz tu morreste, a morte venceste, Jesus. Jesus, só tu, Jesus. Jesus, só tu, ao morto, podes ressuscitar e as lágrimas de quem chora enxugar. O oprimido e cansado aliviar. Jesus, ao crente verdadeiro se encontra quem está perdido, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Para o enfermo tu és o remédio, Jesus. Para todas as perguntas tu és a resposta, Jesus. Jesus, só tu, Jesus. Jesus, só tu, ao morto, podes ressuscitar e as lágrimas de quem chora enxugar. O oprimido e cansado aliviar. Jesus, ao crente verdadeiro.